Portal do Arrocha. Você terminou com ele, está chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? E o açúcar que tem é só do meu amor, oh, oh, oh. Coincidência, ó, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, mas antes disso, prove um beijo meu, oh, oh. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não se você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prove um beijo meu. Que coincidência, ó, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Mas antes disso, prove um beijo meu, oh, antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não se vir, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, você fica, bebê.